looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. E aí? Conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Target Radio. A maior rede internacional de rádios. Todo mundo ouve e ama Target. Hoje, sexta, 8 de junho. Tudo benzinho por aí, baby? Que você tenha mais um final de semana perfeito na companhia da Target. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the greatest network. Rolou aqui nas melhores rádios afiliadas à Target International. Mais uma edição do Pop Hits, agora com os 5 sons mais votados na tarde, na referência para o mundo, targetw.com. E na tarde de sexta, número 1 no Pop Hits, Brianna, Where Have You Been? Segundo lugar para Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. A terceira colocação fica para Sebastian and Russell, Alesso and Ryan Tedder, Calling, Lose My Mind. Número 4, Fun, We Are Young. E o quinto som mais votado na tarde foi Lights, com Ellie Goulding. E aí, vamos clicar e mudar tudo pra noite? Tá valendo então. TargetW.com. Aproveite pra se viciar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E participar também do Pop Hit do Ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. Tá na hora de mandar um grande abraço pro Leandro Mendonça Rezende, ele que é de São João da Boa Vista, São Paulo, e tá a fim de curtir aqui na Target o som de Gautier and Kimbra, Somebody That I Used to Know. Rola agora por aqui, até o Pop Hits da noite, baby. Fiquem todos com Deus e até já. Bye, bye. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.